certo, hein? Não, você é doido, velho. E aí, Abel, segurou o maluco, hein, Cassandra? Assim mesmo. Abel, tá pensadão. Chegou o boladão. Aí, Buiu, 5 minutos no palco, fechou? Beleza, obrigado. Falar isso agora, mano. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Certo, tá pronto? Paradinho. Bel. Como diz, obrigado, senhor. Puxa aí, Abel. 1, 2, 3, Gabriel! Aí, moleque! Vai dar aquela selfie pesadona? Pesada? Vamos lá! Vamos, professor! Os 4 do mundo! 4M! Fique baseado, é isso aí, está comigo. Então fique baseado. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. É isso aí, santo grave. Quando eu canto, o baile estremece. É isso aí, santo grave. Quando eu canto, o baile estremece. É isso aí, santo grave. Quando eu canto, o baile estremece. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. É exatista tu grave. Quando eu canto, o baile estremece. É exatista tu grave. Quando eu canto, o baile estremece. Quando eu canto, o baile estremece. É exatista, tu grave. Quando eu canto, o baile estremece.